produção. 808 Music Collaboration. Todos tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Mas o dia começa e eu nem dormi direito. Durmo 4 horas, trampo 20, esse é o meu jeito. Então levanta e me arrumo, sigo rumo ao estúdio. Crio verso até dormindo, pois reparo em tudo. Caminhando na calçada, eu observo ao meu redor. Não sou o único lutando pra obter algo melhor. Noite, noite, dia, correria todo dia. Eu não paro um minuto e nem me mudo com as vadia. Tanto nego me inveja e me critica, mano. Mas nem ligo, eu não tenho tempo, pois eu tô jogando. Tô trampando, tô montando as tracks do meu disco. Isso, o caminho é perigoso, escolhi correr o risco, homie. Sou presidente, eu sou tipo o Obama. Então sai da frente de tão quente, mano. Fica em chama e o dever me chama. Porque tá na hora de mostrar que o jogo é sério. Sem mistério, que eu vou ganhar. Todos tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Todos tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. É minha vez de mudar o que você não conseguiu. Tá na hora de provar que o rap no Brasil não tá morto. Só não era a hora certa, falta pouco. Então agora eu tô na reta final. Pra quê? Pra entrar de vez no jogo, afinal. O quê? Sou eu que chego e boto fogo. E se alguém tinha que agir, o dólar de agiu. E se alguém tinha que assumir, o dólar assumiu. Mas não sumi, eu tô de volta e a revolta se solta. Tão amado e odiado que eu preciso de escolta. É hora de mudar o show. E é minha vez, eu vou mudar. Porque desde o 16 eu represento minha cidade, minha área, meu estilo. Represento de verdade, pouca idade, não vacilo, eu sou menor de idade. Dizem que o melhor da cidade, eu não sei, tanto faz, mas tô fazendo minha parte. Boto fogo no jogo, boto fogo na pista. Nome sempre na lista e o dinheiro à vista. Dólar de the house, pra fazer o que você não fez. E agora é minha vez. Tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Tiveram a chance e deixaram escapar. Agarrei com toda a força e lutei pra conquistar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mostrar que o rap vai virar, vai tocar em todo lugar. Todos tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Todos tiveram a chance e deixaram escapar. Tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Rap é um jogo, eu não sou bobo, entrei pra ganhar. Não adianta só falar, tá na hora de mudar. Yeah, yeah, produção, Fred.